morreu nesta cama e lá de longe me chama, misturada nos meus sonhos. Alguém morreu nesta cama e lá de longe me chama, misturada nos meus sonhos. Senhor Fado, com Joana Santos. No mercado da Ribeira há um romance de amor entre a Rita, que é peixeira, e o Chico, que é pescador. Dizem todos que lá vão que a Rita gosta do Chico, só o que não consente no namorico. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada. Porém o Chico à cautela não dá trela nem diz nada. Que a mãe dela, quando passa, ao ver que o Chico se abeira, por daca aquela palha faz tremer toda a ribeira. Namoram de manhãzinha, da maneira mais diversa. Dois caixotes de sardinha são bons dentes de conversa. Todos dizem à boca cheia que depois de tanta briga, o Chico de volta e veia preca dos beijos na rica. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada. Porém Chico à quadela não dá trela nem diz nada. Que a mãe dela, quando passa, ao ver que o Chico se abeira, por dar cá aquela palha faz tremer toda a ribeira. A mãe dela, quando passa, ao ver que o Chico se abeira, por dar cá aquela palha faz tremer toda a ribeira. Pois é, vamos agora ficar neste nosso Diga Lá ao Senhor Fado com três senhores da alma portuguesa do fado. São três grandes vozes, três grandes fadistas. Falo de Fernando Maurício, que nos traz Sotão da Amendoeira. Depois, ficamos logo com Cavalo Ladão, na voz de Francisco Azevedo. E terminamos esta seleção com Quem Vai aos Fados, na voz de Jorge Fernando. Três grandes fados de três grandes fadistas. Para ouvir já de seguida, aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, sempre. Em português. Naquele típico sótão, sob as telhas mais antigas da Rua da Amendoeira, ainda terão sons que denotam o sabor dado às cantigas pela Matilde Cantadeira. Ainda há traços que denotam o sabor dado às cantigas pela Matilde Cantadeira. Airosa, mas inconstante, a Matilde dava ao fado a graça de outros estilos. Café cantante que ficava mesmo ao lado da estalagem dos caminhos. No velho café cantante que ficava mesmo ao lado da estalagem dos caminhos. Tão esconso e sujo, três sombras portofando, espareita a moraria. As lágrimas de um marujo, os ciúmes de um cigano e os remorsos de um rufia. De um marujo, os ciúmes de um cigano e os remorsos de um rufia. Senti presos os meus pés, mas desviei o caminho e quedei ali à beira. Para ver outra vez aquele sol tão velhinho da rua da Amendoeira. Só para ver outra vez aquele sol tão velhinho da rua da Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. O meu cavalo alazão é orgulhoso, talvez. O meu cavalo alazão é orgulhoso, talvez, por ser calçado da mão e ter sangue português. Por ser calçado da mão e ter sangue português. Foi com ele à cavalhada da feira de Valcavalos. Foi com ele à cavalhada da feira de Valcavalos. E ganhei de uma aceitada três galinhas e dois galos. E ganhei de uma aceitada três galinhas e dois galos. Trota largo e com espaveto, tem genica a galopar. Trota largo e com espaveto, tem genica a galopar, a correr atrás do vento, acaba por o alcançar. A correr atrás do vento, acaba por o alcançar. Alter de real nobreza, tem orgulho em seu brasão. Alter de real nobreza, tem orgulho em seu brasão, é de raça portuguesa. O meu cavalo alazão é de raça portuguesa, o meu cavalo alazão. Santos. O tempo voa, passa muito depressa. E o Diga Lá ao Sr. Fado por hoje vai embora, mas deixo-lhe já aqui uma anotação. Pois é, o Diga Lá ao Sr. Fado vai passar a ter duas emissões diárias. Ou seja, vai continuar às 13 horas, até às 13h30, e volta depois para si às 19h30, até às 20 horas. O que me diz disto? São duas emissões diárias deste nosso tesouro português. Vou continuar eu consigo durante mais meia hora. O que é que acha? Parece bem? Pois é, trazer este tesouro português é um orgulho para quem está deste lado. E acredito que é um orgulho para mim. Portanto, já sabe, mais meia hora trazendo para si esta nossa alma portuguesa.